feridos, mas sempre invencíveis, crentes caminhando rumo ao céu, rostos flamejantes como a própria luz. Estes são soldados de Jesus. Eles saltam muralhas.